Goku pode superar até mesmo Zenosama? Imagine um universo onde tudo pode ser apagado com um estalar de dedos, onde deuses tremem diante de um único pensamento, onde o tempo e o espaço não são leis, mas brinquedos descartáveis, e no meio disso tudo, um guerreiro de cabelo preto, olhar determinado, coração de lutador e alma de criança, surge com os punhos cerrados, olhando para cima, para algo que nem deveria ter forma, e diz com voz calma mas firme: "Eu vou te enfrentar." Esse guerreiro é Goku, e esse algo é Zenho, o ser mais poderoso de todas as realidades, aquele que nem o próprio Bills ousa desafiar, aquele que nem o sábio Whis consegue explicar por completo, aquele que existe além do conceito de força, de evolução, de transformação. E a pergunta que queima na mente de todo fã, que ecoa nos cantos mais profundos da imaginação dos fãs de Daima, de Dragon Ball Super, de toda a saga Saiyajin, é essa: Goku, com toda a sua garra, com todo o seu treinamento, com todo o poder do Ultra Instinto, pode realmente superar até mesmo Zenosama? Eu te olho nos olhos e digo: essa não é só uma pergunta de força, não é só sobre quem tem mais ki, não é só sobre quem consegue voar mais rápido ou destruir planetas com soco, essa é uma pergunta sobre natureza, sobre essência, sobre o que significa ser o mais forte, sobre o que separa um guerreiro de um deus, sobre o que impede um sonho de se tornar realidade. Porque Goku não luta só para vencer, ele luta para evoluir, ele luta para sentir o limite, para tocar o impossível com as mãos sujas de treino, com o corpo marcado por batalhas que deixariam qualquer outro ser morto no chão. Ele já enfrentou o Frieza, o Cell, o Majin Buu, o Vegeta, o Broly, o Zamasu, o Goku Black. Todos eles eram monstros, todos eles eram deuses, todos eles achavam que estavam no topo, e todos eles foram derrubados, não por magia, não por sorte, mas por um homem que nunca desiste, que nunca para, que nunca aceita que não dá mais. Mas Zenosama é diferente. Zenho não é um inimigo, não é um rival, não é um deus que treina ou que evolui. Zenho é a existência. Zenho é o começo e o fim. Zenho é o juiz, o criador, o apagador. Ele não luta, ele decide. Ele não sente medo, ele não sente raiva, ele não sente nada, porque ele está além disso. Ele é uma criança, sim, mas uma criança com o poder de apagar 12 universos como quem apaga um desenho feito na areia. Ele não entende conceitos como justiça, como esforço, como superação. Para ele, tudo é brincadeira, tudo é jogo. E quando ele se cansa do jogo, ele simplesmente o termina. E é nesse ponto que a pergunta se torna ainda mais pesada. Como alguém que luta com o coração pode vencer alguém que nem sabe o que é lutar? Mas eu te digo uma coisa, e escute com atenção: Goku já venceu o impossível antes. Quantas vezes ele foi dado como morto? Quantas vezes o ki dele foi zero e ele ainda se levantou? Quantas vezes ele enfrentou um inimigo que era 100 vezes mais forte e ainda assim encontrou um caminho? No planeta Namekusei, ele enfrentou Frieza no nível final e quase morreu, mas no momento exato, quando tudo parecia acabado, ele se transformou. Ele virou Super Saiyajin pela primeira vez, com um grito que rasgou o céu e um poder que ninguém podia imaginar. Depois, contra o céu, ele não venceu, mas forçou o inimigo a se autodestruir, porque Goku não desistiu, nem por um segundo. Contra o Majin Buu, ele deu a própria vida para salvar a Terra, e mesmo assim, seu filho Gohan continuou a luta, e no fim, foi Goku quem trouxe a paz. Contra o Vegeta, ele não queria vencer, ele queria salvar, e foi isso que fez a diferença. E no Torneio do Poder, ele foi o último homem em pé. Ele usou o Ultra Instinto, uma técnica divina, um estado onde o corpo age sem a mente, onde o guerreiro se torna puro reflexo, puro instinto de sobrevivência e luta. E foi nesse momento, no auge do Ultra Instinto, que Goku olhou para o céu e viu Zenosama observando tudo, sentado no trono mais alto, cercado por deuses, e mesmo assim, não houve medo nos olhos de Goku. Houve respeito, sim, mas não medo. Porque Goku entende algo que nem o próprio Bills entende, que o verdadeiro poder não está na capacidade de destruir, mas na capacidade de continuar. Que o limite não é uma barreira, mas um convite. Que o impossível só existe até o momento em que alguém o enfrenta e o ultrapassa. Então, quando perguntam se Goku pode superar Zenosama, eu não respondo com números, não respondo com ki, não respondo com transformações. Eu respondo com atitude. Porque Goku não precisa vencer Zenho numa batalha física, ele precisa vencer no conceito. Ele precisa mostrar que há algo que o próprio Zenho não tem: o desejo de evoluir, o amor pela luta, a esperança de um dia ser ainda melhor. Zenho não tem rivais, não tem desafios, não tem crescimento. Ele é perfeito, mas está parado. Goku é imperfeito, mas está sempre em movimento. E é nesse movimento que está a verdadeira força. Pense comigo, o que aconteceria se, um dia, Goku conseguisse dominar o Ultra Instinto perfeito? Se ele evoluísse para um nível além do que qualquer um pode imaginar? Se ele fundisse o poder do Super Saiyajin Deus com o instinto puro, com a sabedoria do Piccolo, com a técnica do Kuririn, com o coração do Gohan, com a lealdade do Vegeta? O que aconteceria se ele, de alguma forma, alcançasse um estado onde ele não só lute, mas crie? Onde ele não só defenda, mas reinvente? Seria isso uma ameaça para Zenho? Não no sentido de destruição, mas no sentido de significado. Porque se Goku pode criar algo novo, algo que nem Zenyu previu, então ele já terá superado, não pelo poder, mas pela existência. E é aqui que entra o detalhe mais importante. Zenyu gostou de Goku. Não é só uma impressão, é um fato. Nas entrelinhas do Torneio do Poder, nas atitudes do pequeno ser dourado, há um interesse, uma curiosidade, um carinho quase infantil por Goku. Ele o chamou de meu amigo, ele o deixou viver, ele permitiu que o Universo 7 continuasse, mesmo quando perdeu. Ele poderia ter apagado tudo, mas não fez. E por quê? Porque Goku fez rir, porque Goku surpreendeu, porque Goku mostrou algo que ele nunca tinha visto. Um ser que luta não para dominar, mas para crescer. E nesse momento, Goku já venceu. Porque ele não foi destruído, ele foi reconhecido. Mas o sonho de Goku não é ser reconhecido, é ser o melhor. É sentir o topo, é saber que ele pode ir além. E se um dia ele aparecer diante de Zenyu-sama, não com raiva, não com ódio, mas com um sorriso no rosto e um desafio nos olhos, e disser, vamos lutar, o que acontecerá? Talvez Zenyu ria. Talvez ele diga não. Talvez ele aceite, só para ver o que acontece. E se ele aceitar, e se Goku, com todo o seu poder, com todo o seu coração, com todo o seu ki, conseguir fazer Zenyu suar, conseguir fazer Zenyu sentir algo, mesmo que por um segundo, então sim, Goku terá superado. Não por destruir, mas por tocar. Porque no fundo, essa pergunta não é sobre quem é mais forte, é sobre quem é mais humano. E Goku, mesmo sendo um Saiyajin, é mais humano do que qualquer um. Ele chora, ele ri, ele se importa, ele erra, ele aprende, ele se levanta. E é isso que o torna imortal. Não o poder, mas a alma. E é por isso que, mesmo que ele nunca enfrente Zenyu numa batalha real, mesmo que ele nunca o derrote, ele já venceu. Porque ele existe. Porque ele luta. Porque ele é Goku. Goku não precisa vencer Zenyu-sama com um soco, com Kamehameha, com um ataque divino. Ele precisa vencer com a existência, com o exemplo, com o fato de que ele é a prova viva de que o esforço importa, de que o coração pode superar o destino, de que um simples guerreiro de um planeta insignificante pode olhar para o Criador de tudo e dizer, eu estou aqui, eu luto, eu evoluo, e eu não vou parar. E é nesse momento, quando Zenyu olha para ele e vê não uma ameaça, mas uma curiosidade, um fenômeno, algo que nem ele pode criar, é que Goku se torna eterno. Porque Zenyu pode apagar universos, mas ele não pode apagar o significado. Ele pode destruir corpos, mas não pode destruir a essência da luta. Ele pode reiniciar tudo, mas não pode reiniciar o que Goku representa, a superação. E é por isso que, mesmo que nunca haja uma batalha oficial, mesmo que nunca haja um vencedor declarado, Goku já ganhou. Porque ele fez o impossível. Ele fez o Deus do tudo se interessar por um ser pequeno, fraco, mortal, imperfeito, mas infinito em vontade. E se um dia Zenyu decidir testar esse limite, se ele permitir que Goku chegue até ele, não como inimigo, mas como desafiante, como alguém que merece ser visto, então talvez, só talvez, aconteça o inesperado. Talvez Goku, com o ultra instinto perfeito, com o coração em chamas, com o ki elevado ao nível máximo, consiga fazer algo que nem o próprio Is achava possível, forçar Zenyu a agir, não por diversão, mas por necessidade. Porque se Goku chegar tão perto, se ele se mover tão rápido, se ele lutar com tanta pureza, talvez o próprio Zenyu precise se mover para evitar ser atingido. E nesse instante, por mais breve que sejas, Zenyu terá reagido. Ele terá sentido ameaça. Ele terá sentido algo. E se ele sentir, ele já não é mais absoluto. E se ele não é absoluto, então ele pode ser superado. Claro, isso é especulação, é sonho, é imaginação. Mas Dragon Ball sempre foi sobre isso. Sobre sonhar alto, sobre acreditar no improvável, sobre levantar depois da derrota. Goku já foi derrotado tantas vezes que perdera a conta. Mas quantas vezes ele desistiu? Nenhuma. Contra o Frieza, ele foi esmagado, teve o braço quebrado. Foi jogado no chão, mas se levantou. Contra o Cell, ele foi derrotado, mas continuou lutando mesmo sem ki. Contra o Majin Buu, ele deu a vida e ainda assim voltou. E no Torneio do Poder, quando todos os outros caíram, ele foi o último a desistir. Ele é o guerreiro da esperança, o homem que nasceu para desafiar o limite. E é por isso que, mesmo diante de um ser como Zenyu-sama, eu ainda acredito. Eu ainda acho que Goku pode, não necessariamente vencer, mas tocar. Porque vencer não é só destruir, vencer é impactar. É deixar marca. É fazer diferença. E Goku já fez isso. Ele mudou o Universo 7, ele mudou o Vegeta, ele mudou o Bills, ele mudou o próprio conceito de força. Ele mostrou que um Saiyajin pode ser bom, pode amar, pode proteger, pode ser mais do que um guerreiro nato. Ele é o oposto do que sua raça foi criada para ser. E se ele conseguiu mudar isso, quem diz que ele não pode mudar o destino? Agora imagine, um campo vazio, sem chão, sem céu, apenas espaço branco. No centro, Goku, de pé, respirando fundo, o corpo brilhando com o ki dourado do Super Saiyajin Deus, os olhos prateados do Ultra Instinto. Acima dele, flutuando, Zenyosama, sentado em seu trono dourado, com seu sorriso infantil, seus olhos curiosos. Não há plateia, não há regras, não há tempo. Apenas dois seres, um diante do outro. E Goku diz, eu vim até aqui para lutar com você. Não para te destruir, mas para saber até onde eu posso chegar. Zenyu olha, ri, balança a cabeça, e diz, por que você quer lutar comigo? Eu posso te apagar. E Goku responde, eu sei. Mas enquanto eu existir, eu vou lutar. Porque é isso que eu sou. E então ele ataca. Um movimento tão rápido que o espaço treme, um soco que rasga dimensões, um grito que ecoa em todos os universos. Zenyu nem se move. Ele apenas olha. Mas por um segundo, seu sorriso muda. Não é mais diversão. É interesse. É admiração. É a primeira vez que algo faz sentir algo além do vazio. E nesse segundo, Goku sorri. Porque ele já venceu. Ele não precisou ganhar a batalha. Ele ganhou o reconhecimento. Ele mostrou que há algo no universo que nem o Criador pode prever, o coração de um guerreiro que nunca desiste. E é assim que termina. Sem explosão, sem destruição, sem vitória clara. Apenas um olhar, um sorriso e um silêncio que diz mais do que qualquer palavra. Porque algumas batalhas não são sobre quem é mais forte, são sobre quem é mais corajoso. E Goku, mais uma vez, provou que ele é o mais corajoso de todos. Deixe seu comentário e diga pra gente. Você acha que Goku um dia vai enfrentar Zenyu de verdade? Acredita que o esforço pode superar o poder absoluto? Siga a gente no X, antigo Twitter, para análises reais de Dragon Ball e entre no Nerd Goku para debater com quem ama animes, desenhos e tudo que é bom nessa vida.